Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Esses números aí divulgados a respeito de multas no Paraná e também em Foz do Iguaçu, temos um acréscimo das notificações de trânsito? Temos, e muito significativo. Quando comparado 2012 com 2013, no ano seguinte, 2013, aumentou, o estado do Paraná aumentou as multas que são praticadas contra a população em 14%. Esse é um número que assusta, porque veja você, de um ano para o outro aumentou 14%, e tem várias interpretações a serem vistas. Uma delas é que nós temos uma situação que nos faz pensar, será que nós estamos caminhando para um estado totalitário, onde emite-se multa e mais multa e mais multa? Não nos esqueçamos que as multas de trânsito são salgadas, são pesadas, doem no bolso do consumidor. Isso significa mais e mais arrecadação. Por outro lado, o Estado está cumprindo com o seu dever, sua função precípua de fiscalizar e, quando flagrada a pessoa em infrações de trânsito, multar. Mas é preocupante, porque a frota de carro não para de crescer, isso é no Brasil todo. O jovem em casa, a primeira coisa que ele fica esperando quando faz 18 anos da classe média e classe alta é que o pai o compre um carro, ele tira a carteira e vai para a rua. Se você vê nas grandes cidades, nas pequenas cidades, a frota é sempre aumentando, aumentando, e é muito preocupante. Aqui em Foz nós temos também um caso curioso. O presidente do Fostan já acabou de anunciar que está comprando um pacote, ou já comprou, por 9 milhões de reais de uma empresa de logística. O que vai fazer essa empresa? Trazer mais tecnologia para multar mais. É muito preocupante. Eu gostaria de estar aqui comentando a notícia de que as multas de trânsito no Paraná reduziram 14%. Essa seria uma boa notícia. Agora, dizer que aumentou 14% é deveras preocupante. E nós voltaremos a falar disso aí nos nossos comentários futuros. Mas muito dessa situação aí de multas não está ligado também à péssima educação que o condutor brasileiro tem? Colocou muito bem, seu Guilherme. É raríssimo nós vermos o Estado encetar campanhas de educação no trânsito. Porque, a priori, a impressão que se tem é aquilo que eu falei, é a questão do bolso financeiro. A priori, a impressão que nós temos é que o Estado quer mesmo é multar, multar, multar. Porque multar significa mais recurso para o cofre do Estado, né? Quer seja município, Estado e União. Agora, precisa educar o povo. Mas dizem que, eu sempre pontuo da seguinte forma, a educação vem do berço. Aquela educação que o papai e mamãe ensinou desde pequenininho. Ó, isso é seu, aquele é do vizinho, não pode mexer. Mas nós temos um problema grave aqui de educação de trânsito. Você viu aí os números preocupantes desse carnaval aí? O que morreu de gente nas estradas não está no gibi. Isso vem provar que essa política de multar, multar, multar, não está dando resultado, porque as vítimas de trânsito continuam aumentando. Ó, pra você ter uma ideia, as vítimas no carnaval desse ano que perderam a vida, quase que dobrou quando comparado o carnaval de 2013. Portanto, nós estamos aí no mato sem cachorro. É uma questão preocupante. E não esqueçamos também que aquele grande movimento que eclodiu em 2000 e lá em junho de 2013 em São Paulo, né, foi devido a essa questão também ligada ao trânsito, que foi a questão da mobilidade, transporte de massa, que no Brasil é muito ruim. Tanto é que aquele povo foi para a rua lá protestar. Então, é uma questão muito aguda, muito preocupante, a questão da mobilidade ligada ao trânsito no Brasil. Falando ainda de arrecadação, a expectativa da Prefeitura de Foz do Iguaçu com relação ao IPTU é grande? É. Nós tivemos hoje um anúncio de que o município pretende arrecadar 50 milhões. É um imposto importante, né, que fortalece o cofre da Fazenda Municipal, o IPTU e o Imposto Predial, e ele deve, segundo o secretário de Fazenda, deverá ser uma estimativa de arrecadação de 50 milhões. Se nós considerarmos que o prefeito conseguiu fazer um superávit também, ontem nós comentamos isso, um déficit primário de 50 milhões também, significa que o município vai bem das pernas na questão financeira. Isso é bom de anunciar. Vamos ver se vai receber efetivamente. Eu não posso dizer aqui se é muito ou pouco, 50 milhões, porque eu não tenho as estatísticas inferiores. Então, oxalá, que eu entendo da seguinte maneira, o cidadão deve, tem que pagar. Né? Ele tem uma residência, todo ano ele recebe um carnê, agora precisa ver se não está aumentando muito esse imposto, mas enfim, não tenho como dizer aqui. Agora, o que eu sei dizer é que se deve, tem que pagar. Você acha que é exorbitante o valor? Entre na justiça. Amanhã teremos na Câmara Municipal uma audiência pública para debater a respeito da violência contra a mulher. Debate válido, Lucas. É válido. Agora, bom mesmo é se nós tivéssemos também audiências para debater a violência contra o homem. Eu conheço mulher que bate em homem, né? Mas também não tem homem que bate em mulher? Tem, mas tem mulher, tem homem também que apanha de mulher. Engraçado o nosso país, né? Criou-se a lei Maria da Penha. Será que não vamos criar a lei do Joaquim da Silva também, que apanha da mulher? Vem tudo isso para ser visto. É uma questão curiosa essa questão da violência contra a mulher. Ela existe, nós sabemos, mulheres que são espancadas. É uma sociedade machista nossa, na verdade. Né? É machista em termos. Porque o homem, desde o início dos tempos, o homem ele foi preparado para ser o chefe, né? Ele é o chefe. Tanto é que em algumas culturas, por exemplo, na cultura árabe, o homem, ele caminha na frente, a mulher submissa atrás. Nós temos lá nesses países árabes, a mulher ainda tem que andar lá no Afeganistão, por exemplo, naquele Talibã lá, as mulheres são obrigadas a usar aquele manto que cobrem na toda. O homem ainda é machista. Ele é tido como o grande opressor. E esses movimentos são bem-vindos à medida que discutem essa questão. Mas o Brasil já avançou bastante quando criou a Lei Maria da Penha. Agora, eu não volto a repetir, precisa ver também a violência da mulher contra o homem. Eu conheço mulher que dá uma tunda no marido uma vez por semana, mas também ele merece, que é um pudim de cachaça. Chega em casa, bebe, sem dinheiro para comprar comida para os bacuri, a mulher planta-lhe a mão no pé do ouvido. Enfim, é isso aí, Guilherme. Vamos todos a ver o que que serão discutidos lá. E você também, audiência pública, vale dizer que você que está me ouvindo, você pode, que talvez esteja apanhando da mulher, você pode ir lá na Câmara amanhã, vá lá, sente-se lá e pode inclusive falar da tribuna e dizer o que você tem a dizer. Vamos auxiliar tudo que for no sentido de diminuir a violência contra a mulher e também contra o homem. A violência, de qualquer forma, não é bem-vinda. Lucas, para fechar o comentário de hoje, algo que você já comentou várias vezes aqui, questão de fugas na penitenciária estadual aqui de Foz do Iguaçu, penitenciária 2. Parece que não vai parar nunca essa situação. Aqui no carnaval, enquanto os foliões pulavam, um preso, perigoso preso, condenado, foi condenado por latrocínio. Ele matou para roubar. É um dos crimes mais odiosos que tem na literatura policial. É o vagabundo que mata a vítima para roubar, o latrocínio, cuja pena mínima é de 30 anos. Ele fugiu. Na noite de carnaval ele foi embora. E isso já se tornou uma rotina ali naquela penitenciária, é a PF2 estadual, e realmente fica desconcertante, né? Começa a desmoralizar o sistema penitenciário daquela cadeia. E isso significa o quê? Que o Estado não está dando conta de manter o preso recolhido para cumprir a sua pena. É, no mínimo, vergonhoso essa situação. Dizem que a penitenciária tem problemas técnicos, foi mal construída, então que se reveja toda aquela estrutura, porque está realmente ficando vergonhoso para nós aqui em Foz. Temos uma penitenciária vulnerável, onde presos vira e mexe estão fugindo. É isso aí, Guilherme. Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.